DJ Rony Mix Gravações. O CD que é uma festa em qualquer lugar. Agora sua adrenalina vai subir, porque o showman digital está na área. E com uma pegada que você não vai não resistir. Vai resistir. DJ Elder Paixão. A pegada que contagia. Contagia. E que tal se curtir a sequência das marcantes? Porque tá na hora de dançar agarradinho e relembrar com o Elder Paixão a seleção das marcantes pra você. Então se relembrar daquele jeitinho, meus badalados e meus badaletes. As gatas lá de Marituba, curtindo com a gente, com certeza. A sequência da marcante com o Debaixão. Hoje é aniversário do nosso Band Agora Boca, 16 anos de sucesso. E com certeza você curtindo com a gente. Vamos embora! Bora se embora, Debaixão! DJ Elder Paixão. No som da marcante pra você! Elder Paixão. Showman digital do Pará. Sei que você vai lembrar. Elder Paixão. Dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou o nosso amor. Foi lá me te chegar. E disse o vinho pegar. E abraço do Lucas Calimia, parceiro Fabinho Impressão, que com certeza deu seu parte. O cara que é lá da carreta, Super Hot Vale 11, curtindo com a gente. O cara que sumou com a gente hoje. O grande aniversário hoje. Aqui do nosso Monte Agora na Boca. 16 anos de sucesso. E você curtindo com a gente. Assim vem. É uma marcante agora pra você. E meu parceiro Rony Mix gravando tudo. Vamos embora, meu parceiro Rony Mix. Bora curtindo, Marinho. E a sequência da marcante aqui do Band. Com o Elder Paixão. Elder Paixão. Onde estamos sozinhos, quero te encontrar. Venha a mão me dizer onde está. Não aguento essa dor no meu coração. Não suporto a dor. A sequência que faz você relembrar. Como não consigo definir. Meu amor, não consigo dormir. A saudade está no meu coração. Quero tanto amar você. Pode vir pro ponte. Eu deixo o raio, levei onde eu vou. Então vem. E passando tudo, carinho da sua cera, Daiane, aqui do ladinho, curtindo com a gente. E passar minha primeira dama, sempre, sempre comigo. Ali o suíço, meu amor. Um abraço imenso com todo carinho pra você. Como é que é? Bora da marcante, bora, bora da marcante. Na marcante, assim. Pra tudo eu dei paixão. DJ Elder Paixão. Aqui, ó. A sequência da marcante. Como é que é, meu ponte? A noite é calma, na madrugada. O quarto abriu de onde estás. Estou perdida, tão sozinha. Preciso de... Assim. Tudo pra você. Tudo pelas festas de encontrar. Tudo pra você. Tudo pra você. Um espetáculo do Panamá. Sequência sequência da marcante, da marcante, da marcante, da marcante, da marcante. Assim, assim, assim, assim, assim, assim é o Debaixão, detona. Bora, Debaixão! Helder Paixão. E a sequência que faz você relembrar. Quem é que tá tocando? Quem é que tá tocando? Helder Paixão. O showman digital do Pará. Vou passar contigo até o amanhecer. Mas vem agarradinho, só eu e você. Meu parceiro Rony Misto gravando tudo. Cara que com certeza ama a bola nas marcantes. Esse CD vai dar o que falar. Fala, meu ponte. Yes. Show, fazendo você se apaixonar, se apaixonar, se apaixonar. E você vai dançando, dançando, dançando na marcante, na marcante. Simbora, o Debaixão detona! Ciro Família Impressão da Mega Rocha Vale! Banda Amazonas! E Massa Cigarretinha Super Rocha Vale! Lá no Clube dos Irmãos e Vaci Muita Hora! E eu vou saborar! Foi como um ano e um segundo, seus olhos negros no escuro. E o que? E um sorriso a flor da pele. E você, hein, filha? Me apaixonei, rodando pela primeira vez. Te procurei e nunca mais te encontrei. Desde então sou infeliz, foi o amor me deixa só. Eu nunca vou estar assim. E onde eu vá me acompanhas. E nas tempestades me calma. E esse é o sonho de prazer. Júlio Digital! Olá, meu parceiro Júlio Garoto! Com certeza esteve hoje com a gente curtindo e fazendo essa grande festa, batendo de parabéns hoje aqui no Ponte! 16 anos de sucesso! E bora relembrando, relembrando, relembrando, vem! Indiscutivelmente, Splash Panda. É DJ Helder Paixão! Como eu diria, que você, menina, não toca meu coração. E estava enganado, nós estamos lado a lado. A sequência da marcante do Helder Paixão. Estou angustiado, de beira ao meu lado. Junto com os empolgados, com o olho no salão. Dançando como são, uma linda canção. Aquela que matou a nossa. Eita, família! Eu dando uma viajada, né, Maria? Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. E o quê? Se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Como é que é, meu ponte? E é pra todo mundo, carinho, nossa equipe Baldini, com certeza. Vocês com a gente fazendo essa grande festa hoje. Batendo os parabéns, parceiro Dia Filho. Um abraço todo, carinho, Helder Paixão. Pra que tem moral com o Helder Paixão. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta. gosta, o que que ia esperar? Isso só... Ficha, filho! É isso, meu amor, mudou. Miguel de Paixão, o show digital do Pará. Sequência muito especial pra você, seguidor oficial. Hoje aqui no Bom Dia, Dia, Dia. Tudo que procurei, senti um grande amor assim. Assim, assim, assim. Procurava por alguém. Você. Só você, um grande amor. E passa o tempo que passa, um dia você vai acreditar. É você, é você, o meu grande amor. Mas tu quer Rony Mix? Tu quer Rony Mix? O showman digital do Pará. Eu de paixão. Depois de muito tempo, meus amigos confidenciais, meu casal Azevedo! Um abraço com todo carinho! Já saiu no CD ao vivo das marcantes do Elden Paixão! Relembrando, relembrando, é o de paixão, é o de paixão, é o de paixão, é o de paixão, assim, assim. viajar e bora viajar viajando. Helder Paixão, o showman digital do Pará. E abraço do Dom Garim, meu parceiro Carlinhos ACB, curtindo com vocês, vamos embora, maninho. Vendo com certeza, firme e forte, com o Levachão, e deu aquele patrocínio muito bacana, aquele carinho muito grande, estamos juntos, sempre, sempre. Um abraço com o Doutor Carlinhos, eu sou parceiro, o Levachão, tamo junto! Assim, assim, assim, assim é o Debaixão! DJ Pati, pode já, você me faz sonhar, me faz sonhar. E bora o Debaixão, vem, vem, vem, vem! Eu senti o calor do teu abraço. Assim, assim, assim, assim, aqui no ponte. Você curtindo com a gente. E passou do Dono Carinho, nossa parceira Aline do Ponte Aline, que esteve com a gente mais cedo curtindo. É a nossa parceira Vanessa, nosso parceiro Seco Lixo. Esse tema é especialmente para nossas cobras, nossos cobras de laboratório. Com certeza, meu parceiro Batista. Parceiro até Ilhas, pelas redes sociais, curtindo com a gente. Um abraço com todo carinho da Aldeia Paixão. E um abraço com meu parceiro Marrone. O homem do celular, garoto. Eita, que o maestro da Hot tá lá! Meu parceiro Pedrinho Mixer! Harrison Mix, Harrison Mix. É sucesso, sucesso, a moral. E vem assim, relembrando, relembrando, relembrando. Bora, Rony Mixer gravando tudo! Helder Paixão, seu poeta amador, seu compositor, do seu corpo escultor, seu sorriso. O showman digital do Pará. Se você pretende viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor, sou seu servo, seu objeto de escovoador. E esse CD CDzaço, gente. Na próxima sexta-feira já vai estar disponível pra você aqui no Bunch Agora na Boca, gente. Próxima sexta-feira já vai estar disponível o CDzaço nas marcantes, a parte do Helder Paixão, com certeza pra você. Seleção do Debaixão nas marcantes. Sou o que sempre quis ser, sendo apenas o seu trovador, apenas um outro cantor. DJ DJ Panda, fazendo as mixagens para os DJs do bar. Se você pretende viver um grande amor, sou João Gilberto, ou Beto, eu sou seu dom. Sou seu blues etílico, seu samba canção, sua bossa nova. Como é que é? Sou sua religião, seu guru, discípulo. Sou seu pai, sou seu irmão, te conheço de outra encarnação. Sou a sua proteção, seu anjo da guarda. Sou a febre da paixão, o delírio de um sonhador, o início pra quem esperou viver um grande amor. Todo mundo tá aí, nosso parceiro de menor curtindo com a gente. Ele, meu parceiro, Adinaldo Garoto. Assim, assim, assim, assim, detonando, detonando. Bora de paixão! Helder Paixão. Helder Paixão. Helder Paixão. Eu acho engraçado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances. Meu parceiro Rony Mix gravando tudo. Tive que voltar, eu vou lá... meu parceiro Carlinhos, garoto. Que... ele é minha parceira, Ananda, sempre, sempre. Tá me adorando. Sempre, sempre com o Helder Paixão. Chega de chorar. É mesmo, é mesmo. Eu vou te esquecer. E as gatinhas de Marituba! Quero alguém que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Assim vou seguir o meu caminho pra viver uma nova vida sem você. A sequência que você fecha os olhos, olha pra cima e relembra do casco velho, né, Rony Mix? Agora no meu peito nova chama vai brilhar. Eu vou ser tão feliz que de você nem vou lembrar. Se alguém disser que viu você chorar por mim, responderei infelizmente ele quis assim. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Sente que eu não vou deixar você vir me usar. Pra me abandonar, não, chega de chorar. A gente vai tocando desse jeitinho. Desse jeitinho. A marcante Rony Mix. Eu de paixão. O quê? Fazer amor. Fazer amor. É o nosso monge, 16 anos de sucesso e você curtindo com a gente. Nossos seguidores, com certeza. Um grande abraço com todo carinho do Helder Paixão pra vocês. Cheguei de pressão, família de pressão. E o parceiro Júlio Digital! É que eu te amo. Te amo e não vou te esquecer. só porque é que eu te quero. Quero meu amor com você, fazer amor. A gente foi chegando devagar aqui no ponte, fazendo o clima, e você vai curtindo assim, ó. Devagar! De paixão. Aonde o pop toca, sempre vamos lá. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção, no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já tocou. Ó, meu casal, você vê? E eu, vem! Eu me encantei pelas Marias do Pop. Aqui no ponte! Me apaixonei pelas Marias do Pop. Eu me encantei pelas Marias do Pop. E danço comigo aqui no ponte a noite toda! É DJ Elder Paixão! Dance comigo, meu bem. Vai começar o show. Eu não te esqueci. I love you. Dance comigo. Só os seguidores das marcantes assim. Dance comigo, meu bem. O show já começou. Fiz essa canção com amor. Dance comigo. Como é que é, meu ponte? Fui na festa para dançar. Encontrei você, meu amor. Como é linda essa melodia. Ai, tu vem. Então me dá um beijo. Vem matar meu desejo. Sou do dono do Galinha, meu parceiro Carlinhos da CB, o homem das garotas. O show já começou, fiz essa canção. Abafa. Com amor, dance comigo. Dance comigo, meu bem. O show já começou, fiz essa canção. Com amor, dance comigo. Meu filho Rodrigues, muito mais romântico. E que tal a gente relembrar nas marcantes assim, você curtindo com a gente, dando aquela viajada, juntamente com o Arém Baixão, o showman das marcantes. O showman digital do Pará. E que tal assim, curtindo? Eita, que lá vem o Dieguinho. Rapidinho, bebê. Bolinho de paixão. Cumprimentar com muito carinho. As meninas de Marituba melhorou aí, Rony. As meninas de Marituba estão por ali com a gente. Solamânia hoje, curtindo no poxa, rola a boca. Minha amiga Daiane também está por ali com a gente. Bola, Daiane. DJ Fabinho. Amigo Júnior também está por ali com a gente. Com a gente, ele. E a Michelle, sua irmã, meu parceiro Matheus! Rapaz, o cara faltou até serviço pra vir curtir no ponte hoje. Eita, Matheus! Eu vou te esquecer porque. E a amiga Maíra, vou dar ali com você. Com vamos lá, de paixão, detona aí, garoto! Tá legal demais essa sequência, meu irmão. Vamos lá, Rony Mixer! Tecno e Baú, a marca do sucesso. Esse Dieguinho é muita honra. Então se dance, dance, dance. Ao som do Enem Baixão, juntamente com as marcantes. A seleção que faz você viajar, vai você relembrar. E o Enem Baixão, com certeza, detona pra você! E vem curtindo, e vem dançando, e vem curtindo, e vem dançando. Quem é que tá tocando? É o Paixão. Seleção que você gosta. E a gente detona aqui no bonde. Hoje à noite eu vou curtir algo diferente. Vem curtir o bonde. Ninguém me chame a atenção. Esteja um verdadeiro show. Esteja um verdadeiro show. A novidade conquistando os corações e fazendo delirar. Põe um povo pra dançar. Tô animando uma galera, você vai se apaixonar. Esse é o Eguia de Fogo que... Se morou de paixão. Tira o super top, a novidade está no mar. Eles e Juninho, é quem vão comandar. O Águia de Fogo é um verdadeiro show. Está de volta pra você, o som que nos conquistou. Tiro super top, a humanidade está no ar. Diz Eles e Juninho, é quem vão comandar. O Águia de Fogo é um verdadeiro show. Está de volta pra você, o som que nos conquistou. E lembrando, gente, que massagem! Daqui a pouquinho tem a volta do GL e Baixão de Ilibressão na nossa noite do Toca Tudo. E com certeza você é o nosso convidado especial para chegar e curtir com a gente. Hoje foi o aniversário do Bonde, 16 anos de sucesso. E daqui a pouquinho tem a noite do Toca Tudo. Sexta, sábado, domingo, você sabe, encontra aqui tudo marcado, tudo prontinho. Ponte agora a boca! É o De Paixão, Diego de Pressão, dias convidados curtindo com a gente. E que tal a gente curtindo assim? Na sequência da marcante, você não parando de dançar. Assim, assim, assim, assim é o De Paixão. Simbora, simbora, simbora, vem! Vem, vem, vem! E é o De Paixão, e é o De Paixão. Tocando, tocando, tocando, tocando, tocando! Isso que tu queria, Rony Mixi. Então toma! Como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que me faz sentir. Geme. Dá-lhe a gemidinha, dá-lhe, dá-lhe a gemidinha. Vem se tragar pra mim, todos os meus segredos. Meu parceiro Júlio Digital, com certeza. Tava falando na seleção das marcantes, Léo de Baixão. Ele, meu parceiro Dieguinho. Juntamente com as gatas lá de Marituba. Quero você assim. Só quero te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, banda. Sensual. E vem curtindo, vem, e vem curtindo, vem, e vem curtindo, curtindo, curtindo assim! Sim, sim, sim. Bora relembrando, relembrando, relembrando a De Paixão! Eu De Paixão! É DJ, eu De Paixão! Eu De Paixão! paixão. Na sequência, na marcante, o showman digital tá na área. Vem pra mim, quero sentir o que, o que? O teu corpo coladinho aqui no ponte. Teu jeito louco de dançar que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Irã e DJ Wilson tocando todas pra gente se amar. E quando eu te vi, minha filha, quando eu te vi, e o quê? Me apaixonei. Eu fiquei louco pra te amar. Meu parceiro Júlio Digital já marcando os primeiros passos, né? O cara que dá maior vai na sequência do Alebaixão. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Ouvindo o som do Luz está a estrela do Pará. O consagrado DJ Ira e Rita de Cássia é show. Vai, tu vem pro bote. Vem pra mim, quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar que fez me apaixonar. Ouvindo o som do Musistar, é o sucesso em todo o Pará. DJ Ira e DJ Wilson tocando todas pra gente se amar. Dançando assim, dançando assim. Eu fiquei louco pra te amar. Naquela festa onde eu te encontrei, meu coração ficou a palpitar. Nunca imaginei que eu fosse me apaixonar assim. E eu passo no dono do carinho, meu casal Azevedo. Meu parceiro Hernando Carlinhos, com certeza, muito obrigado. Coladinho em mim, ouvindo o som. Meu parceiro, meu parceiro Carlinhos da CB. Estrela do Pará. Quero sentir o teu corpo coladinho em mim. Teu jeito louco de dançar que fez me apaixonar. E vai, vai, vai dançando, dançando, dançando, dançando, assim, relembrando na marcante. Vem, vem, vem, vem. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca tristeza, que me faz viver. Tendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo. A sequência da marcante do Elen Baixão. Eu não sabia que 16 anos de sucesso! É o Ponte! Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existe um som transparente. Tenho amor, disfarçado de nuvens que inunda e alegra. Nossa, embora meu parceiro Fabinho Pressão! Da carreta Sumi Roche, vale! E com certeza deu um show à parte hoje aqui no nosso Bunch, 16 anos de sucesso. E a gente fazer muita onda. A gente vai na sequência, nas marquinhas do Alebaixão. O cara que com certeza dá maior valor. Um abraço no lugar e nossa parceira Daiane! Curtindo com a gente! Leque no show. Emocionando você. Oh, relembrando, relembrando, relembrando, vem. Música. sucesso. O aniversário aqui no Bonde, chegou na boca. Quantas vezes eu te esperei, amor, sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução e me convencer de que agora meu parceiro particular, Júlio Girdal. Com certeza fez uma onda muito bacana hoje aqui no Bonde. Dá um chega aqui, maninho, Júlio Girdal. A gente fazer muito uma onda muito bacana. Nas marcantes. Vem de boa! Que maltratou, feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor. Se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento. Esse aí, Helder. Muito bacana mesmo hoje o Ponte. Foi sucesso total. Aniversário de 16 anos e, claro, queria agradecer com muito carinho o rapaziada que tá desde cedo com a gente, a minha irmã Michelle, o Matheus, enfim, todo mundo realmente que veio curtir, prestigiar esse evento hoje. Aí, Helder, detona as marcantes, lá do fundo, lá do fundo, lá do fundo! Mei, mei, mei. Essas pedras aí, lembro do meu parceiro JLC. Na época a gente tocava no Super Som. Velhos tempos, velhos tempos. Hoje Deus encontrou ele, hoje está com Deus lá no céu. Mas sempre a gente lembra do Maninho. Vamos nessa, DJ Alder! Meu parceiro Rony, o cara que fez e aconteceu aqui hoje no CD ao vivo. Fala, Rony! Moleque do... Vem que bora que é o Ponte, Ponte! DJ Fabinho! Meu parceiro Dieguinho, pressão, ele e as meninas lá de Marituba. Tá todo mundo junto e misturado. Machucando, machucando, machucando lá do fundo, do fundo. Arrebia, Helder. Coisa boa. 16 anos do Pum. Matheus, sai do zap! Na sequência, DJ Helder! Helder Paixão! E ele tá só na categoria! Irmão! Chegando aí o aniversário da minha família Paulo Seixas de Marituba, num som magnífico, o Ouro Negro. Vai ser Marituba, Helder. Vou mandar teu convite, viu, maninho? Tá chegando. Yes. Tecno, a marca do sucesso. Rony falou assim, Helder, daqui aqui, vou lá pra Icoraci andando atrás da imagem que vai sair daqui a pouquinho. Vira, vira, vira, sim, som das marcantes de Alder. DJ Helder Paixão. E Fabinho, hoje tá com a febre do rádio. Por mim. Nunca imaginei a vida sem você. E as meninas de Marituba. Do jeito de eu fosse te perder, nunca vou esquecer. As meninas de Marituba. É vizinha lá da família Paulo VI, claro. O que aprendi foi com você. A odiar, amar, ganhar e a perder. E que você é mais que tudo em minha vida, amor. Pois meu rubi, Helder, será você. Eu sei que hoje eu vou dormir no carpete hoje, olha a mania. Imagino você na ponta de mim. As dimensões em um espaço, no portal, um pé galáctico pra ser. Fala, diretor! Poderoso rubi. Imaginei a vida sem você. Eu nunca achei que um dia fosse te perder. Nunca vou esquecer de tudo que aprendi. Vem puxando nas batalhas. Pois em tudo que aprendi. Helder é o cara que faz e acontece aqui no Bom Chego na Boca. Ele e o parceiro DJ Dieguinho Pressão. Tudo em minha vida, amor. DJ Júnior hoje aqui, hoje. Sempre será você. Só de boa, só na mão. Se a tristeza me domina, fecho os olhos. Imagino você tão perto de mim. As dimensões em um espaço, no portão, um pé galáctico pra ser. Poderoso Rubi. Opa, cima, Júnior! De onde estiveres, eu sei que ainda me amas e um dia. Parceiro Júnior, com certeza. Prometo. Cara que tem tudo na mão com o DJ. É o Nebaixão, parceiro Júnior Digital. Poderoso. Cara que tem história. Banda Fruto Sensual. Bora! Essa é mais uma produção com captura de áudio digital. E som nítido e cristalino. DJ Rony Mix C10. Ouviu? Gostou? Comprou?